cabelo loiro, vai lá em casa passear. Vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar. Cabelo loiro, vai lá em casa passear. Vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar. Todos velhos já foi moço, já gozou a mocidade. Eu também já tive amor, hoje só resta saudade. Cabelo loiro, vai lá em casa passear. Vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar. Cabelo loiro, vai lá em casa passear. Vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar. Vou-me embora pra bem longe, aqui não posso ficar. Vivendo pertinho dela, minha vida é só chorar. Cabelo loiro, vai lá em casa passear. Vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar. Cabelo loiro, vai lá em casa passear. Vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar. Você diz que bala mata, bala não mata ninguém. A bala que mais me mata é o desprezo do meu bem. Cabelo loiro, vai lá em casa passear. Vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar. Cabelo loiro, vai lá em casa passear. Vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar. Casa de pobre é ranchinho, casa de rico é de teia. Se ter amor fosse crime, minha casa era cadeia. Cabelo loiro, vai lá em casa passear. Vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar. Cabelo loiro, vai lá em casa passear. Vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar. Quanto mais tu me despreza, a dor no meu peito inflama. Quem não quero me quer bem, quem eu quero não me ama. Cabelo loiro, vai lá em casa passear. Vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar. Cabelo loiro, vai lá em casa passear. Vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar. Beija flor que beija rosa, se despede do jardim. Assim fez o meu amor quando despediu de mim. Cabelo loiro, vai lá em casa passear. Vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar.